e sei que ainda me ama. Sinto falta dos seus beijos sussurrando em nossa cama. Não faz assim, eu luto até o fim. Sei que pensa em dizer não, mas também está afim. Os meus olhos me indicam a mais bela emoção. Te quero, te desejo numa linda união. Construo o meu castelo com você, minha rainha. Flores, um champanhe, era tudo que eu queria. Sei, te machuquei, mas hoje vim falar. Não existo sem você e eu vivo só pra te amar. Você, minha joia rara, a musa na minha vida. Me perdoa, por favor, e dessa vez me diz que fica, fica, fica, fica. Me alucina, delira, leve fica os meus passos. Me alivia essa dor quando te tem em meus braços. Contra o tempo do relógio que demora a passar, pra dizer pro mundo inteiro que eu nasci só pra te amar. Vai, vamos que vamos, se envolve na paixão. Coisa linda, minha vida, me devolve a razão. Abre um sorriso como o sol que se ilumina. Esmeralda, diamante, a luz na minha vida. Olha, meu amor, não demora, diz que sim. Eu te imploro, me perdoa, deixa eu te fazer feliz. Deixa eu beijar sua boca e outra vez te abraçar. Meu Deus, que mina linda, faz agora eu viajar. Resolvi mudar, resumo na minha vida, eu vivo só pra te amar. Desculpa, te enganei, te iludi, perdoe minha princesa, hoje eu estou aqui. Vai, fecha comigo, eu só quero um momento. E na brisa da conversa eu te peço em casamento. Tudo que passa eu me lembrei desse ditado. Sigo na linha de frente, pique um louco apaixonado. Parei, eu tô na sua, me devolve teu abraço. Tô contigo até o fim, sei que Deus tá do meu lado. E se a promessa é de Deus, meu dia vai chegar. Pois o que Deus uniu, ninguém pode separar. Parar.